Tenho tanta coisa linda pra lhe dizer. Não me faça mais sofrer. Já estou cansado de ficar nesta solidão sofrendo. Não vejo a hora de lhe abraçar, ver teu sorriso lindo e te tocar, beijar a tua boca doce que me fascina. Beijar a tua boca doce que me fascina.